Praga nenhuma virá sobre nós, nenhum mal nos sucederá, nenhuma enfermidade nos atingirá, porque Cristo é o Senhor que nos sara. Nós fomos curados, levou sobre si nossas dores. Assim para sempre confiaremos no Senhor, sua palavra é a própria verdade. Assim para sempre confiaremos no Senhor, sua palavra é a própria verdade. Bendito é o fruto do nosso ventre, as crias das nossas vacas e ovelhas. O Senhor determina sua bênção nos nossos celeiros, em tudo o que pusermos nossas mãos. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor, bendito é o meu Jesus, bendito é o Senhor.